Eu já vi merda com o álcool jogado na favela. O viciado terminal que agoniza no chão dela. Eu já vi uma pá de treta que chorei, me comovi. Lembro de algumas que não parei de rir de um porra louca que deu derrame numa boca. Tá num prostíbulo ejaculando e arriando a boa. Em outras, deu prejuízo no bar da esquina. Estava mostrando as genitais pras criancinhas. Puxou cadeia, voltou pior. Só vadiagem, raptagem no goró. PT na cinta, embaixo da blusa dos racionais, ó. É nós na fita, estímulo de ladrão, fisão. Vingança contra a sociedade, né não? Sei não, João. Tá olhando o quê? O quê? Ser predador periférico. Qual a vantagem de ser o bambambam? Desbaratinado pelo disque rotan. Quem sabe te dão um pano até amanhã. Quem sabe te jogam por terra e em terra. Assim alguém dormirá feliz na favela. Melhor deixar quieto. Finge que não vê. Encostou um Vectra, fumaça misturou com chumbo e erva. Neguinho encapuçado, no bonde acelerado. Placa de São Paulo, sotaque mineiro encorajado. Aí vai, so, deixa os candango na rata pioiando. Se nós não pega a barca cata, é assim que tão zoando. É uma pá de noia vacilando. É uma pá de noia te filmando. Se move pelo tato, a influência do... Oh, é uma pá de noia vacilando. É uma pá de noia te filmando. Se move pelo tato, na dependência do... Oh. Primeira parte da perícia no local, acelere. A segunda foi necrópsia no IML. Abortava as moças de navalha, induzia pra um terreno baldio, estuprava. Vamos ver se a PM estava na linha do raciocínio. Estourou o processo depois de dar flagrante no maníaco. Mandou os advogados indiciar um bom trabalho pra derrubá-lo na condenação. No júri popular, escravo da ricina e cianeto, tipo produto pra criar arma química, pôr na guipa. Espera a última caída, sem jornal, sem anistia. Fuma aí que tá na guimba. O retardatário atrasou num discurso. De cola em pó, o dólar sobe 3-1 na bolsa de valor. O mercado é cobrador, seu pulmão é George Bush. Outra guerra, outro truque. Bebe o petróleo do mundo, deixa um rastro de cruzes. Quando você despertar, com certeza o fato estará consumado. É velho ditado que pilantra na quebrada é mato. Espinguelado, tio saiu pela favela. Saiu na sequela, doido barrido. Puta merda, seu arquivo arquivado. Não disse maquinado, vem da boca do bairro. Na estiga, o ferro emprestado. A paciência do tiozinho se enfatava. Ele disse que o homem merece respeito. Quem não respeita no gueto não é livre, é complicado. Pro homem que honra o que carrega no meio das pernas. É uma pá de noia vacilando. É uma pá de noia te filmando. Se move pelo dado, a influência do... Oh, é uma pá de noia vacilando. É uma pá de noia te filmando. Se move pelo dado, na dependência do... Oh. Vai, tio. Seu andar é firme, seu anseio é forte. Ou ele encanta a vida ou desencanta a morte. Lei da periferia lá, muita treta cá. Muito B.O. e pá, o tiozinho quer parar. Foi pra Ventosa, dispô da pistola. Desce pelo beco tenso, desce ligeiro ou roda. Desde quando anda armado é suspeito. De chinelo de dedo, camiseta, fumando um paieiro. Seria cômico se não fosse trágico. Cuidado, tio, ninguém está do seu lado. A justiça não te cede atenção. Então esquece via regras, detona o pilantra e traz paz pra favela. Tenso, o tio caminha atento, com o bem dentro retrocedendo. Bebeu aquela merda do álcool, queria o engenho. Vem na consciência, família, as amizades, a conquista dura. Na periferia, voltou chapado pra casa na madrugada fria. Mas olha que merda que é a ironia. Bateu com pilantra, isso no beco, no pé, virou corpo de peito. Sacou a bagaça, olhou pra um lado e pro outro e pum, pum, pum, pum, pum. Descarregou o 38 no moço. Foi na ida indo com uma pá de zói na fechadura. Deixou história pra nós contar. É uma pá de nóia vacilando. É uma pá de nóia te filmando. Se move pelo dado na influência do oh, é uma pá de nóia vacilando. É uma pá de nóia te filmando. Se move pelo dado na dependência do oh.